Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinguim. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a sessão de hoje com L.A. Priest, a música Night Train. Entram no alinhamento Soulwax com Heaven Sent e a participação de Chloe Sevigny. Depois Drop Me a Line, uma música de Midnight Magic. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. A little Therese, spending your eternal heaven, doing good upon the earth. I ask, please, pick a bloom from the gardens of paradise and send it down to me as a message of your gentle love. Thank you. from the heart of God. Please grant the favor I now place with confidence in your hands. I beseech you. Send me your majestic rain of roses so that I might share your grace. Bless me with blooms of lily, blooms of violet, blooms of buttercup, blooms of lilac, blooms of jasmine, blooms of hyacinth, blooms of honeysuckle, blooms of magnolia, blooms of gardenia, blooms of tuberose. Let fall from heaven, please, the shower of flowers. Let me be anointed with the splendor of their perfumed essence, so that I may see the face of God in all people and all experiences. Drop me a line. You're Drop Me a Line a abrir caminho para a música que se segue, Manila, de Sim Len Luft, num remix de Ivan Pearson, depois Don't Turn It Off, de 40 Thieves. And roll to roll, the fly style served the curry chicken. When I heard the turban go, yeah. Playlists com Miguel Bettencourt. see, yeah, baby. You got my knees like jelly, babe. That kind of feeling that you're giving, taking me, making me high. Don't turn it off. Don't turn it off. I kinda like it. De Lindstrom e Prince Thomas, a música que se segue, Bonnie M. Down. Daqui a pouco estarão aqui Dutong e Crazy P, entre muitos outros, na playlist na Voz da Terceira.

Playlist com Miguel Bettencourt. Fechamos a primeira hora da sessão de hoje da Playlist com Gold Room. A música é Silhouette. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, The Emperor Machine, Ian Pulley, Hercules and Love Affair. Muita música para ouvir até às 21 na Playlist no Rádio Clube de Angra. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Botin e a música Poison Within, aqui com a participação de Steve Strange. Entram no alinhamento Parallel Dance Ensemble e a música Shopping Cart. Depois de Glimmers, trazem-nos o tema Lisa e, por fim, The Point, uma música de Emperor Machine. She was a woman of ambition. She had goals, she had vision. She knew the boys who got the check, who put the sparkles on that neck. She played them sure, but what the heck. She toasting with friends on the deck. She dances slow for him, she lets him know she ain't an easy bet. She don't feel him inside her heart. Sometimes a girl has to be smart. He pays the way, he gives her things. He ain't her prince, but then who is? Heart to heart. curve. When she was young, well, she learned fast. Her pretty eyes could get just that. They criticized her cause she worked it, cause her love was only surface. She made him happy, she stayed the night. It ain't her fault, the price was right, right, right. She don't feel him inside her heart. Sometimes a girl has to be smart. He pays the way, he gives her things. He ain't her prince, but then who is? She can't love ya. Time. Playlist com Miguel Bettencourt. Rodion é quem se segue, traz-nos a música Gali, Give It Up. Daqui a pouco, Ian Pulley e Hot Chip passaram aqui também na playlist no Rádio Clube de Angra.

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist na Voz da Terceira. Fizemo-lo com Ian Pooley, a música Kids Play. Passamos para o terceiro e último hat-trick da tarde. Primeiro com Who Made Who, a música Amber, num remix de Fran Seven. Depois, Hercules and Love Affair, uma presença habitual aqui na playlist, desta feita com a música Blind. Por fim, Hot Chip trazem-nos o tema Ready for the Floor. We are ready, we are ready. aos sábados, das 19 às 21 horas no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim de mais uma sessão de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist ao sábado das 19 às 21 horas. Recordo que poderão ouvir a sessão, esta sessão e outras anteriores, em formato podcast, através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos a sessão com LCD Sound System, a música Watch the Tapes. Da minha parte, e como é habitual, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Confused with you, mix up the dates. Escape.